Mais tarde, com uma amiga. Hoje de manhã fui a uma loja comprar uma camisa para Robert. É seu aniversário e quero lhe dar um presente útil. No Canadá, eu sempre lhe comprava toda a roupa. Ele nunca discutia. Eu conhecia as lojas e sabia onde encontrar o que queria. Aqui é mais vir para sair comigo. Telefonei, você não estava em casa. Fui ao médico. Estava com muita dor de garganta e com um pouco de febre. Mas não era nada grave. Eu estava fechando a porta quando o telefone tocou.